Bem, amigos, teu Wise, vamos voltando agora para o momento áureo do nosso podcast, a corrida da Sprint Cup, que aconteceu lá em Indianápolis no domingo à tarde. Com certeza uma grande corrida, uma grande edição, uma maravilhosa edição da Sprint Cup lá em Indianápolis. Uma corrida que, particularmente para mim, foi muito boa. Fazia tempo que não tínhamos uma corrida tão movimentada, uma corrida tão bagunçado igual foi. Tivemos 15 trocas de liderança na corrida. Tivemos vários líderes diferentes. Tivemos momentos em que parecia que o Casey Kane ia ganhar, parecia que o Kevin Harvick ia ganhar, parecia que o Joe Logano ia ganhar, parecia que o Jeff Gordon ia ganhar e acabou ganhando. Parecia que o Denny Hamlin estava com uma estratégia boa e iria ganhar também. Então, assim, o Kyle Busch andou muito tempo, uma boa parte da corrida, praticamente aí 100 voltas. Depois que ele entrou no top 5, ele não saiu mais do top 5, andou muito tempo mesmo ali em segundo colocado ali. Ele não tinha um carro para atacar o líder, mas também não conseguia ser superado também. Então, foi uma corrida assim excelente, excelente, excelente mesmo para quem assistiu a corrida ontem. E não tivemos o fuel gamble, que geralmente acontece em Indianápolis, o problema de combustível. E aquele todo mundo arriscando para ver que realmente vai ter combustível para terminar a corrida. Então vamos lá, pessoal. O Jeff Gordon foi um vencedor, uma vitória com certeza que ele lutou, que ele batalhou a tarde toda para conseguir essa vitória aí. Teve problemas durante um dos pits dele, acabou caindo lá para o meio do pelotão, voltou, foi ó, pouco a pouco foi buscando essa posição dele aí, foi buscando, buscando, buscando e acabou terminando e vencendo a corrida aí. Deixou o Kyle Busch para trás na última relargada e venceu. O Jeff Gordon, ele venceu a sua vitória de número 90 na Sprint Cup. Acima dele só tem David Allison e Richard Petty. Realmente é um piloto que dispensa comentários. É a sua segunda vitória em 2014 e a sua quinta vitória em Indianápolis. Então, assim, o Jeff Gordon é um piloto que dispensa comentários, como eu já falei já. É um piloto que ele está acima de todos, o Jeff Gordon. Hoje ele possa ser hoje que quem acompanha a NASCAR agora, quem começou a assistir a NASCAR agora há pouco tempo aí, ainda está muito apegado ainda ao Jimmy Johnson, que é o campeão aí, múltiplo campeão, vários títulos seguidos aí. Tem pessoas que só viram o Tony Stewart ser campeão ainda, o Tony Stewart e o Brad Keselowski. O resto foi tudo Jimmy Johnson. Então tem pessoas que ainda não conhecem um pouco da história aí, mas eu presenciei o momento do Jeff Gordon quando ele começou na NASCAR. E realmente o Jeff Gordon é um piloto que posso falar que ele é acima da média, porque quando o Jimmy Johnson, o Jimmy, perdão, quando o Jeff Gordon começou a correr, ele bateu um cara, é um mito até hoje. E o Jeff Gordon realmente tem um talento todo especial aí. É uma das lendas vivas da NASCAR aí, o Jeff Gordon. Realmente, o Jeff Gordon é um piloto que dispensa comentários. Ele, infelizmente, ainda peca muito. Não que ele peca, infelizmente, a sorte anda, às vezes, deixa ele um pouco na mão. Muitas corridas que bate na trave por falta de sorte. Mas o Jeff Gordon é um piloto realmente aí acima de tudo. E para mim, ele, pela história que ele tem, pelo que ele já desenvolveu já em toda a carreira dele, para mim ele tá bem acima aí, bem à frente aí do Jimmy Johnson. Bom, já vamos falar então aqui dos números aqui da corrida. Tivemos quatro bandeiras amarelas, 16 para 16 voltas, 15 trocas de liderança. A corrida teve uma duração de 2 horas e 39 minutos. A pole foi de 188 milhas do Kevin Harvick, ele quebrou o recorde da pista. E o Kevin Harvick conseguiu fazer uma ótima corrida também, né? Ele, certo momento, parecia que ele seria o vencedor dessa corrida aí, pelo tamanho da força que ele andou. E já começando os meus destaques aqui, o Kyle Busch foi o segundo colocado, um excelente resultado para o Kyle Busch. E sim, como eu já falei já, o Kyle Busch, ele andou mais de 100 voltas aí, cerca de 100 voltas dentro do nessa segunda posição aí ou terceiro colocado. Um outro destaque que meu aqui vai para a Gibbs inteira, né? A Gibbs foi segundo lugar, terceiro com o Danny Hill e quarto com o Matt Kenseth aí. Acabou não só não conseguindo superar o Jeff Gordon, que estava numa tarde que seria dele mesmo. O meu outro destaque é o Kyle Larson. O Kyle Larson que andou boa parte da corrida lá atrás. No final da corrida acabou na estratégia dele aí, no track, usando um pouco do track position. Acabou terminando a corrida em sétimo colocado. Fazendo um bom resultado para ele, para o Kyle Larson, deixando o Austin Dillon um pouco mais atrás. Mas o Austin Dillon também foi top team, conseguiu mais um top team para ele, o Austin Dillon aí. E essa diferença entre os dois aí parece que tá cada vez menor aí entre Kyle Larson e Austin Dillon. O meu outro destaque aqui também é o Denham Jr., que terminou a corrida em nono, e o Denham Jr. que teve problema de pitch também. Caiu lá para trás, andou muito tempo, boa parte da corrida lá para trás mesmo, lá para vigésimo tanto. Depois da corrida acabou conseguindo se recuperar, também correndo em nono. Meu amigo Hélio Lima, seus comentários. Então, Léo, Jeff Gordon nem tem muito o que falar dele, né? Uma lenda viva do esporte, né? Quem acompanha a NASCAR hoje tem que aproveitar qualquer toda a corrida, né? Porque a gente não vai ver mais o Gordon correndo por muito tempo, né? Uns 2, 3 anos, né? Isso é outro assunto. A gente viu ele muito agressivo naquela parte final, né? O Casey Kane, né? Que foi o seu grande rival no fim da prova. O Kenny, para mim, foi a melhor exibição dele muito tempo. Ele fez tudo para vencer ali, bloqueando o Gordon pelo menos 3 vezes ali por duas voltas, né? Daí, aquela bandeira amarela final ali, aquela relargada, acabou sendo fatal para ele, que errou. E o Gordon foi até interessante, né? Nos Fox Sports, né? Achei interessante o ponto que eles pegaram, né? Para mim, foi a palavra certa. Naquela última relargada, seria como se tivesse só uma chance, né? Como se tivesse só uma bala, né? Pra tentar. Ele foi lá e conseguiu atirar da maneira correta e conseguiu acertar. Ele tomou a posição de pista, né? Como a gente já falou, né, Léo? A posição de pista em Indianápolis é fundamental. Ele conseguiu abrir um segundo e meio do Kyle Busch, e aí foi só Olha, isso, fala. o track position foi realmente foi extrema importância. Tanto é que pra gente ter uma noção, o Jimmy Johnson até fez uma parada na última bandeira amarela, ele parou para tentar almejar alguma coisa com os pneus novos aí, e muita gente na frente com o pneu já de com a janela anterior, cerca de já com pelo menos aí. Pelo menos o pessoal já com pneu com 15 voltas atrás aí, ele já com pneu com 15 voltas para terminar. Mas o Jimmy Johnson, você vê que ele ficou empacado, ele relargou em 18º e ficou em 14º. Ele não conseguiu avançar muito aí. Então, mostrando que em Indianápolis o track position é muito mais importante do que talvez uma jogada de estratégia de pit. Sim, o Kevin Harvick, inclusive, foi um dos entusiastas dessa estratégia, né? E assim como na prova da Nationwide Series, acabou se dando mal, né? Ele terminou em 8º lugar. Engraçado, né? Mais uma prova em que a gente vê esse carro quase um canhão, com potência ali, dominante, né? E mais uma vez a gente vê a equipe pecando em algum ponto, né? Normalmente acontecem problemas mecânicos com esse carro, né? Nesse fim de semana a história foi diferente, né? Mas eu achei até engraçado, né? Porque o Jeff Gordon, né? Ele no início da prova teve problemas no pit stop, né? Mais uma vez relargou mal. E até um ponto que eu queria que alguém aparecesse com estatística para mim, que eu ainda não vi. É, o número como que o desempenho do Gordon final piorou depois que a NASCAR começou a adotar a relargada em fila dupla, porque já são 5 anos, né, Léo? 4, 5 anos, e eu fiz muitas provas, mais de 10 provas, em que o Gordon teve um resultado pior do que ele teria por causa dessa relargada em fila dupla. Eu acho interessante, né, porque essa estatística do Gordon. Outro ponto importante, né, que você falou do azar, né, que eu até citei do problema nos pits, é que Naquele momento parecia que mais uma vez o Jeff Gordon iria se dar mal, né? No final, né? Na relargada na hora do final. E outro ponto, o Casey Kane, sobre o Casey Kane, Léo, eu já critiquei muito o Casey Kane, muita gente já falou muita coisa sobre ele, mas mesmo ele tendo errado no final ali, eu gostei muito da atitude que ele teve. Uma atitude totalmente diferente do que a gente viu em Bristol no ano passado e em muitas provas. Você vê ele lutando com força ali, mostrando garra, eu acho que mostra que o time 5 parece que encontrou um caminho. Ele já vem melhorando nas últimas provas e chega há pouco no em uma situação até positiva, né? Que o time tem um acerto legal. Eu acho que o Casey Kane está em franca evolução. Venceu porque na relargada ali a gente sabe, né? Às vezes um pequeno erro custa a vitória. Joe Gibbs Racing, perdão, estourou um rojão aqui do lado de casa. Oh, Fé Então, Junina. já foi, né, agosto, né? Enfim, foi do Jeff Gordon comemorando aqui. Já foi. Enfim, sim, enfim, a Joe Gibbs Racing, né, se recuperando, mais um fim de semana que o Kyle Busch terminou em segundo lugar em New Hampshire, né? Acho que uma corrida antes também, tirando Daytona, pouco, foi pouco, não, né, Léo? Acho que foi bem também. A gente já vê uma evolução ali na equipe, né? Os Toyotas não com carro para vencer corridas, mas consistentes. Isso no Chase daqui a algumas semanas vai ser o fundamental para qualquer pretensão. Não vai adiantar, né, Léo, ganhar uma corrida, ser segundo na outra, se na terceira você vai lá e quebra, bate. Você Não, sempre não vai tem que adiantar, não. manter uma. Você vai ter que sempre ter uma média ali, chegando em quarto, oitavo, nono, décimo primeiro, enfim. Se for na hora do corte, você não vai. Ô, Elião, Fala. o Kyle Busch, ele foi segundo no Kentucky, em Daytona ele bateu, e em New Hampshire ele fez a pole, terminou em segundo, e agora em Indianápolis terminou em segundo de novo. Ou seja, nas últimas quatro corridas, uma batida e três segundos lugares. Antes do Ele Kentucky, pula Léo, no que posição que ele foi? campeonato. Ele pula do campeonato de. Depois do Kentucky, o segundo lugar do Kentucky, ele pula no Antes. campeonato de décimo para sexto. Que posição que ele foi antes? No que prova que foi mesmo antes do Kentucky? Antes do Sonoma, né? Kentucky foi Sonoma. Sonoma ele foi Foi mal. Sonoma ele foi mal. 25º. Então, enfim. Mostra a evolução da equipe, né? O Kenseth, mais uma vez, andou bem. Sempre consistente ali. O primeiro que se classifica por pontos ali. Não venceu nenhuma corrida, mas aparece bem, né? O Denny Hamlin. Eu nem vou comentar muito, porque ele fez a manobra da prova, para mim, aquela grande ultrapassagem ali na última relargada, né, na segunda volta ali após a outra relargada. O Kenny eu já falei. É, foi sensacional. Ele passou o Harvick, o Kenny e o Kenseth de uma vez. Sim, os rookies aqui, como você falou, né? O Kyle Larson com 9, top team, contra 4, 3 ou 4, vou confirmar para mim se é 3 ou 4 top 10 do Austin Dillon. Mas o Larson, que até antes de Sonoma, ele vem em sétimo, oitavo lugar na tabela geral, né? Sem contar as vitórias. Aí o que vai entrar o Paul Menard, que quando a gente for falar do campeonato, até da corrida, eu vou citar. Ele teve um problema no motor. Um problema mecânico em Sonoma, terminou ali top 30, pode top 30, sofreu um problema no Kentucky, que estourou um pneu, e em Daytona foi envolvido em um daqueles big ones. Caiu para 18º, 17º. Volta a se recuperar, mais um top 10, nono da temporada, nono top 10 do ano, né? Foi de terceiro lugar em New Hampshire. Kevin Harvick, que a gente já citou, daí o Júnior, uma corrida muito consistente. Bom ver o Júnior, né, com essa consistência, né? E o Austin Dillon, que você pode até confirmar quem tá vendo aí, mas o número que eu tinha aqui foi que das 20 provas, o Austin Dillon só terminou fora do top 20 em 3 vezes. Ou seja, regularidade, consistência. Você pode não ser o piloto mais rápido, não pode não ter o melhor equipamento, pode não ser o líder da equipe, mas se você sempre terminar as corridas ali em top 15, top 14, você tem chances. Lembrando que com as vitórias que ocorreram nas últimas semanas, não estão os 16 dos pontos que estão se classificando, né, Léo? O Austin Dillon vai estar aqui, deixa eu conferir aqui a posição dele, os pontos, Ele tá em rapidão. 16º. No, naquela classificação do Chase, né? Eu É, tenho na décimo normal. sexto. Na normal. Tem que ver a normal aqui. A O normal ele tá. O Aston 14. Villa, ele tá em 14º. Então, 14º Naquela é. classificação diferente do Chase, ele tá entrando com em último ali. Em 16º. Então, 14º lugar, um trabalho fantástico, né? Ó, falando do Aston Dillon já, ô Elião, posso te cortar? Ó, Pode, manda ver, minha parte já foi. o Aston Dillon, ele terminou fora do top 20. Phoenix, 24º. Texas, 21º. Richmond, 27º. E Michigan, 30º. O resto, todas as outras corridas, ele terminou dentro do top 20, tá, pessoal? Sempre no top 30, né, Léo? Oi? Sempre no top 30, né? É, sempre no top 30. Isso é Então. certeza. E Então. ele tem um top 5, que foi em Daytona, e três top 10, o Austin Dillon. O Kyle Larson, ele tem quatro top 5 e nove top 10, o Kyle Larson. Só que o Kyle Larson já tem umas posições aí bem mais variadas, aí, bem mais bagunçada aí, o Kyle Larson. Para a gente ver, né, como essa consistência é fundamental, né? Aliás, para um rookie, né, em 20 provas, você ter 9 top 10 é um número. Lembrando que ele teve duas batidas que ele abandonou. Estou aqui com os números do Larson. Ele. É isso mesmo. Ele terminou. Os piores resultados dele foi em Daytona, que ele bateu 35º. Não, deixa eu ver, 38º em Daytona. 28º. É, Martinsville, 27º. Kentucky. Daí, 28º em Sonoma, 40º no Kentucky, 36º em Daytona de novo, né? Daytona Isso. não foi uma boa pista para o Larson. Um desempenho que chega até ser bem parecido com o que o Kyle Busch tem às vezes, né? Que para mim, o maior problema do Kyle Busch na NASCAR é essa inconsistência. Ele ganha duas, três corridas, só que passa cinco, seis provas tendo problemas em acidentes, enfim, é para a gente ver como que na NASCAR essa pontuação valoriza o cara regular, o cara consistente. E tem, já falamos do, conte como foi a corrida lá, para a gente chegar no ponto do Paul Menard, que foi o grande perdedor desse fim de semana. Bom, vamos lá então, né? Bom, nós tivemos aqui, como eu já falei, quatro bandeiras amarelas. Não vai aparecer aqui, né, Sim, não Elião? foi amarela na hora, não foi Porque não amarela. foi Foi na amarela na volta hora, né? 20. Na hora Na não volta aconteceu 20. amarela. A primeira foi o Competition Flag, quase que choveu a noite, boa parte da noite lá, e amanheceu chovendo em Indianápolis. Depois o carro 10 parou na pista, o 21 acabou batendo. E o carro 33, muito lento na pista, teve bandeira amarela. Foi Léo, na volta sobre ali essa 20. 10? Oi? Léo. Sobre essa do 10, foi uma pena que a Danica vinha fazendo uma corrida muito boa, né? Foi, ela tava andando 13º quando ela quebrou. Mostrando grande evolução. Tá, ela tava andando muito bem. Ela tava andando em 13º, a Dônica Pérez. Ela acabou quebrando, quebrou a barra. Quebrou a ponta de eixo. Vamos falar a ponta. Quebrou o eixo traseiro ali. Foi na hora que ela estava saindo do pit. É o famoso. Tipo assim, quando os mecânicos soltam o macaco do. Solta o macaco, ele solta o macaco de uma vez e puxa. Quando os mecânicos soltam o macaco no, o macaco e o carro cai no chão e o carro já está acelerando, acontece uma tração muito forte de um lado e outro lado recebe a pancada que a roda está caindo no chão. Ou seja, tem uma força muito grande ali. E às vezes isso quebra. É comum um carro quebrar quando o piloto não espera o carro cair no chão para poder acelerar. Então, assim, é bem comum isso daí realmente quebrar, porque nós sabemos que são mais de 750 cavalos para as duas rodas ali, para o cardan e a ponta de eixo ali vai quebrar. Ainda E mais a força que faz. o carro não é a coisa mais leve do mundo, né, É, o Léo? carro vai quebrar. O carro tem 1.400 toneladas, se não me falha a memória. Estou falando de cabeça, mas acho que é mais ou menos isso. E teve um momento, né, a aura aí da corrida aí, que foi o toque do Montoya, onde que mandou o Paul Menard para fora. Mandou mesmo. Pra mim, uma barbeiragem grotesca, sem tamanho do Montoya. Não tem explicação o que ele fez. Ele pode falar o que ele quiser, mas não tem explicação. O Manor assim, na parte de fora. Montoya tinha todo espaço para o Montoya poder fazer a ultrapassagem em cima do Manor. E na curva, o Montoya acabou dando um porradão no Paul Manor, uma barbeirada sem tamanho. E acabou mandando o Paul Manor por muro. E acabou o Paul Manor se atrapalhando aí toda a corrida dele aí. Infelizmente, o Manor acabou não conseguindo fazer algo melhor na corrida. Graças a esse toque do Montoya aí. Elião? Então, o Juan Montoya, né, que era uma das grandes vedetes da corrida, né, o retorno dele em Indianápolis, né, ele se qualificou muito bem, andou muito bem nos treinos do sábado, mas durante a prova ele não começou muito bem, de oitavo já caiu para 14º e foi despencando. Normal, né, alguém ficou fora dos stock cars, né, no nível que é a NASCAR, ainda mais numa pista como Indianapolis, que é muito complicado o acerto, né, você tem que estar com o carro redondinho. Ele sofreu problemas, sem foi antes da primeira parada, né, foi na hora da chuva, né, foi na hora que tava, depois daquele incidente que começou os rumores que estava chovendo na pista, mas enfim, eu pessoalmente, eu acho que o Montoya deveria ter tomado bem mais cuidado e mostra que eu esperava um Montoya mais cuidadoso, mais cauteloso e mais consistente, né? Porque, como já falei várias vezes, para mim o maior problema do Montoya na NASCAR foi essa falta de consistência, essa falta de cabeça fria. Você não ganha uma corrida tentando ser agressivo, brigando pela 21ª colocação na volta 21, na volta 22. E esse ponto do cara, que ele não imaginava, ele não deve na hora ter lembrado que o Manor está disputando títulos e está disputando a vaga no Chase, né? Lembrando que o Paul Manor é um piloto que, assim como o Austin Dillon, está se segurando pelos pontos, né? Muito consistente. A RCR não deu um carro para vencer nem para o Ryan Newman, né? Nem o Newman teve chance de vencer os três carros da RCR, então, só pela consistência. Um problema desse, e a essa hora, é bem complicado para o Menner, que perdeu pontos. A sorte dele foi o problema com o Casey Kane, né? Que uma vitória do Casey Kane deixaria a situação bem mais complicada, né? E é complicado, né? Agora ele está 4 pontos atrás, não, deixa eu perder, perdão, 8 pontos atrás do Austin Dillon, dá para se recuperar. Mas a minha reclamação sobre o Montoya é que eu acho que ele deveria ter tomado um pouco mais de cuidado, porque não por ele não, também pelo fato de ele não estar disputando o título, mas porque é um piloto do know-how dele, né, com a admiração que os fãs têm por ele tem que cumprir isso, né, Léo? Tem que ser mais cuidadoso e mais consistente. Não adianta você querer vencer a prova na primeira na Na 21ª volta, brigando pela 20ª posição. Só um ponto, né, Léo? É que o Montoya, quando ele corria na Ganassi, teve várias provas em que ele estava com o carro ruim, perdendo rendimento, perdendo posições, e que essa falta de calma, essa falta de consciência, essa falta de tentar fazer o carro melhorar, porque a corrida da NASCAR é longa. Não, ele vai, é agressivo e acaba. Além de complicar sua prova, porque depois daquilo ele despencou de vez para trás, né? Ele acabou prejudicando o Paul Manor. Bom, então, Elião, o Montoya realmente foi, não sei, foi um acidente que eu considero uma barbeiragem mesmo, Montoya. Pode falar o que quiser do Montoya. Para mim, eu já considero o Montoya um piloto bom. Ele não é um piloto ótimo e acima da média. Ele tem o seu histórico de vitórias, mas para mim o Montoya é um piloto apenas bom, nada de anormal e surpreendente no Montoya. Se ele fosse um piloto surpreendente no Montoya, falando em título, ele não teria apenas um título só na carreira, igual ele tem. Ele teria mais títulos, pelo menos um título em cada categoria que ele participa aí, mas isso aí deixa quieto, isso aí deixa pra lá. Bom, Leão, vamos falar então agora, Leão, do campeonato? Ou você tem Sim, mais Léo. algum assunto aí Não, não, para só isso falar? mesmo. Só isso, só isso. Só a pena, né, pelo Paul Manner, né, que eu acho que estava fazendo um grande trabalho e que só foram. Ele chegou em 34º ou 37º? Ele perdeu. 34º. Ele perdeu pelo menos 20 pontos, né? E só mais uma amostra, né, de como a pontuação da NASCAR é cruel para quem tem problemas, inconsistência. Ainda mais porque não tivemos nenhum start and park, né? Coisa muito positiva, né? E todo mundo não terminou a prova, né? Mas, tipo, a gente já viu corridas aí que parte final da prova e todos os carros na pista. Isso é fabuloso, né? Para quem via NASCAR em 2008, 2009, 2010, né? Com 5, 6 start and parks. Ô, Elião, então vamos lá, ó. Ah, Bora. só mais um parênteses aqui. A Chevrolet conseguiu a sua 13ª vitória na Sprint Cup seguida em Indianápolis. É um número que realmente impressiona a todos aí, esse número da Ford aí. E são 13 vitórias seguidas desde 2004, 2003, só deu Chevrolet lá em Indianápolis. Elião, podemos falar do campeonato? Vamos lá, Léo. Vamos lá então. Falando do campeonato aqui, ó. O campeonato, eu vou fazer o campeonato do Chase, tá? O campeonato visto de outra maneira, pessoal. Que é o campeonato que interessa um pouco mais a todos. Bom, o primeiro colocado é o Keselowski com 3 vitórias. O Johnson também tem 3. Agora o Jeff Gordon, terceiro, com 2. Dale Earnhardt Jr., que tem 2 em quarto. O Edwards em quinto tem 2 vitórias. Joe Logano tem 2 vitórias também, Kevin Harvick também tem 2 vitórias. O Kyle Busch, Denny Hamlin, Eric Almirola e Kurt Busch, os dois têm 1 vitória cada um também e são os últimos pilotos que venceram. Depois vem os cinco últimos pilotos ali que vão entrar por pontos até o momento, claro, que ainda não venceram. É o Kenseth, que vem, ele está 106 pontos à frente do 17º colocado, tá, pessoal? Só para vocês terem uma noção aí, quantos pontos ele está mais que o 17º colocado, que ele é o divisor ali do 16º e o 17º, que estará fora do Chase. O Ryan Newman vem 55 pontos à frente, o Bauer 22 pontos à frente, o Larson vem 7 pontos à frente e o Austin Dillon vem 4 pontos à frente. E agora, né, o Casey Kane vem 4 pontos atrás do Austin Dillon para ele tentar buscar essa 16ª posição. O Paul Merne vem -8 pontos. O Greg Biffle vem -9 pontos. E o Brian Vickers vem -27 pontos. Meus amigos, hoje é só amigo, né? Meu amigo Hélio Lima, alguma objeção sobre o campeonato? O campeonato tá fabuloso, Léo. Tá, maravilhoso o Nossa. campeonato esse ano. Não, tá fabuloso o campeonato. É, a gente vê aqui na classificação os dois rookies se qualificando, né? Até o Larson poderia estar bem mais à frente, não fosse os problemas, né? O Austin Dillon fazendo um trabalho muito bom. E a gente vendo pilotos como Casey Kane, né, Greg Biffle, o próprio Brian Baker, Sonny Stewart, fora da margem, né? Fora dos pontos. É interessante, Léo, porque eu acho que 6 provas para a prova final em Richmond, né? 5 provas para Richmond, a gente vai ter, essas 5 serão em agosto, no mês de agosto, ou seja, vai ser corrida atrás de corrida, e alguns pilotos aqui, como o próprio James McMurray, eu acho que só entra com vitória. Porque por pontos a situação já é bem complicada. E para Austin Dillon, Kyle Larson, é o próprio Greenbauer, um abandono, um problema, pode ser fatal. O Ryan Newman já tem até uma certa folga, né? Pode ter algum problema que ele ainda sobrevive, né? Mas um piloto desses aí vencendo pode complicar bastante a vida deles, né? Com certeza, meu amigo Hélio Lima. Bom, Elião, tem mais alguma coisa para falar, Elião? Podemos pular para as perguntas? Vamos para as perguntas, Léo. Então vamos lá, pessoal. Bom, sobre a Sprint Cup, pessoal, isso, pessoal. Voltamos daqui a pouco com o bloco das perguntas e vamos dar os nossos palpites para o Grande Prêmio de Pocono da Sprint Cup.